Assim era no princípio, metáfora pura suspensa no ar. Assim era no princípio, só bocas abertas ainda balbuciantes querendo cantar. Por isso que sempre no início a gente não sabe como começar. Começa porque sem começo, sem esse pedaço não dá pra avançar. Mas fica aquele sentimento, voltando no tempo fare outro som. Porque depois de um certo ponto, tirando o começo, até que foi bom. Por isso é melhor ter paciência, pois todo começo começa e vai embora. O problema é saber se já foi ou se ainda é começo, porque tem começo que às vezes demora. Passa um bom tempo e ainda está no começo, passa mais tempo e ainda não tá na hora. Tem gente que nunca saiu do começo, mas tem esperança de sair agora. Se todo começo é assim, o melhor do começo é o seu fim. Um dia ainda há de chegar, em que todos irão conquistar um meio pra não começar. Agora, depois do começo, já estou me sentindo bem mais à vontade. Talvez já esteja no meio, ou começo do meio, porque bem no meio seria a metade. É bom demais estar no meio, o meio é seguro pra gente cantar. Primeiro acaba o bloqueio, e até o que era feio começa a soar. Depois todo aquele receio, partindo do meio podia evitar. Até pras crianças nascerem, nascendo no meio, não iam chorar. Diria sem muito rodeio, no princípio era o meio, e o meio era bom. Depois é que veio o verbo, um pouco mais lerdo, que tornou tudo bem mais difícil. Criou o real, criou o fictício, criou o natural, criou o artifício, criou o final, criou o início. O início que agora deu nisso. Mas tudo tomou seu lugar, depois do começo passar. E cada qual com seu canto, por certo ainda vai encontrar um meio pra nos alegrar.